DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Opa, Renato, prazer imenso estar com você mais uma vez, tá bom? Trabalhamos juntos também lá pelo Tupinambá. E é uma satisfação muito grande a gente se encontrando novamente aí. Obrigado, minha grande amiga Gina Baby e o Martinho Balança. A gente chega junto pra tocar. Então bora, minha família. Prepare-se, está chegando mais uma edição do maior e melhor evento de saudade que o Pará conhece. Sábado, 4 de setembro, na Top Show Conveniência, Antiga Metrópole. Fest Saudade 2021, original, uma edição especial com a apresentação dos DJs das melhores aparelhagens de saudade do Pará. Carroça da Saudade, Rubi Saudade, Príncipe Negro Retrô, Cineral, O Som do Amor, Tupinambá Saudade e Pop Saudade 3D, com os DJs das aparelhagens tocando festa única. Início 4 da tarde, portaria liberada até as 8 da noite. Carteirinha de todas as aparelhagens válidas até 10 da noite. Fest Saudade 2021, uma edição especial e histórica. É sábado, 4 de setembro, na Top Show Conveniência, Antiga Metrópole. E você? É claro que não vai perder, porque é hora de matar toda essa saudade. É verdade! Essa não, covarde! Bora começar aqui no Lua de Prata. A noite já vai, o dia. Atenção, já... proprietário aí do Siena, NQ1721. Não chega aí no seu veículo. Que não vem. Proprietário do Siena 1781, dá um chega aí, filho. Só pra dar uma redadinha aí pro rapaz tirar o dele aí, pode ser? O mesmo sabor de meu bem, que não vem. E aí? Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. Bora recordar, vai! A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que o quê? Que não vem. Traz cerveja, vai! Traz pra ele. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. DJ Paulinho Boy. Vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. E a gente chega junto no Lua pra recordar. Esquecer aquele amor que eu perdi. É, meu irmão. Eu vou tentar devolver aquela Giano Estrela, Francisco. Quando eu mais precisava do teu. Minha amiga Ciara, lá pelo fundão, pra Ciara. Essa tem carteirinha aqui do Lula, né? Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que senti. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Diana Bruna Estrela e Francisco, o casal Estrela da Saudade 3D. Assis Produções. Tá gravando? Tá gravando? Alô, Assis! Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém. E a inseparável Maria da Tribo, né? Maria da equipe Chope Saudade. Não te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Que eu nunca quis. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor. Meu parceiro, o sargento cotidiano, lá do Cabos de Soldados, e o seu filhão, DJ Alexandre, já por aqui, obrigado. Pra tocar Paulinho Boy, Renatinho, detonando Lua de Prata. E eu nunca quis. É? Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela... Pop Saudade. Um amor comportado é tão bom. Pop Saudade. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. E aí, meu irmão? É gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bate... Pega, meu irmão, até o Pitch Bitoca apareceu hoje, hein? Seu peito não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é assim, né? A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. É, igual, meu irmão, até que fim a Eva encontrou o Adão, né? Pitch Piton. Bora detonar! Lua de Prata, a gente mete bicha. E aí? Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. A qualidade é nossa, mas a gravação é dele. Assis Produções é o nome da emoção. Tá gravando? Não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida? A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser por volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Vai ser por volta logo a maçã. Eu sou seu. Acelerando só na mão. Eu não quero saber nesses instantes onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos? E os passarinhos que voam distante. Sabe muito bem aonde anda você. Vai buscar ela, vai! Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Se você trouxer, lhe pagarei de pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Paulinho Boy. Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Logo mais também, a partir de 1 da manhã, a gente chega lá no Ponte da Saudade, lá no Bené, até 5 da matina. Bora! DJ Paulinho Boy. Beat Bitome. É. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante. Vai, Eva! Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Se você trouxer, lhe pagarei de pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. É, meu irmão, quem é vivo sempre aparece. Meu grande amigo é Dilson Merengueiro. Isso aí frequentou muito o Mineirão, Trem da Saudade na época. E a gente vai detonando aqui no Lua de Prata. DJ Paulinho Bob. Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Pop saudade. Meu amor, sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. E esse desejo? Meu desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando a vida inteira. Estarei te esperando, pois o que importa é o que vem do coração. Meu parceiro Cine Guicho, tá de boa também, curtindo aqui o Lua de Prata. Um abraço aqui do Paulinho Boy. Obrigado, hein, meu irmão, vamos lá. Amanhã, segunda-feira, reserva parque lá em Marituba. Tá todo mundo convidado. Paulinho do Boy do Bob Saudade, Tom da Carroça, Gino do Tupinambá e mais um DJ Lula Saudade, o Kleber Pará. Vai ser bom demais, maridão. Bora, Diana, bora, Francisco. Saudade de você. Não aguento mais. Preciso te ver. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Falta do teu beijo. Vem depressa, vem. Mata meu desejo. E o desejo? Desejo de te abraçar, te carregar no colo. Fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. É doce. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando. A vida inteira estarei te esperando. DJ Paulinho Boy. Mas o que importa é o que vem do coração. Pois o que importa é o que vem do coração. Recordar. Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal e meu amigo legal. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Alô, meu bem! DJ Paulinho Boy. Maria da Tri. Tá de boa, né? Tá certo, bora! Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. DJ Paulinho Boy. Isso tudo é normal. Nosso parceiro, nosso camarada, Sargento Cotidiano, por ali também, um forte abraço, DJ Alexandre, toda a família do Cabos e Soldados, aqui recordando com a gente, vamos lá. Mais uma pra fechar a sequência, vai! Que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Então salve, salve! Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. DJ Paulinho Boy. Bora, Eva, cadê o Adão? Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Ainda não achou, não? Em cada flor. Hoje tu acha? O quanto eu te amei. É o Pix me toca, será? Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho. Comitiva também de Água Linda aqui, curtindo. O nosso muito obrigado, hein? Um abraço aqui do Paulinho, mano. Vamos lá, vamos lá. Salve o nosso amor, querido. Paulinho Boy. O DJ das novas tendências e criatividades. Fala meu nome, vai. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Aí eu vou. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor, por favor. Dá uma quebradinha aqui, vai ficar bem light, bem gostoso. Tá aí, bora então. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Lohane Araújo. Pop Saudade 3D. Tomara, tomara. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos pontos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, diga, me perdoa. Amiga Kelly do Tupinambá, também a Valtilda, é isso? Tá aqui com a gente também, obrigado, tá, queridas? Fica à vontade. Você me lembra. Tão de camarote. É. Com seu amor, eu quero ir. Quero. Aí a Patilza. Agora tá certo. Não me deixa aqui sem o seu amor. É Catilza, é com K. Acertei agora. Fica, me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir. Isso é brama demais. Bora, mão que deu ao vivo. Assim. Obrigado, Francisco e Diana. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Tu tocou teus lábios, tira o mundo. Se parece tudo sobre uma pedra. Você existe, eu vou me entregar. Uma noite que jamais vai esquecer. Você existe. Meu coração vai ser só seu. Segura! Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, minha linda Cinderela, já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, minha linda Bela, já faz muito tempo que eu... Ô, minha linda... Pop Saudade 3D. Paulinho Boy. Edilson Belegueiro na área, meu irmão. Para Gilson. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Quando só com seus lábios tira o mundo, se parece tudo sobrenatural. E você? Você exige, eu vou me entregar numa noite que jamais. Camarão, tira gosto da hora. Você exige, eu vou me entregar. DJ Paulinho Boy, Casa Econômica, aquele abraço, meu parceiro. Saudade. Isso aqui é Monk Bell ao vivo na casa do H3 Studio. Já faz muito tempo que eu não sei o que é 007. Lua de Prata. Pra quem dá valor. Meu coração te procura mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Assis, produção. Você é, tá rindo aí, eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um... Assis Produções. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Seja pra um café. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num barril. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio. Eita, Cia! Como um barril. Arrebentando a boca do balão. Sete. Meu coração te procura mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madrugue. DJ Paulinho Boy. Pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tô tocando na Baró aqui no Lua de Prata. Tudo que o Chavinho faria. Logo mais, Fonte da Saudade, Doce Amor de Una. A partir de uma da manhã tem Paulinho Boy por lá. Tá. E o DJ Toninho do Binamar. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí. DJ Paulinho Boy. Nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num barril. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num. Cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio. Tá osso, sem você tá osso, no calor faz frio. Segura, meu irmão! Sem criança sumiu, sem minha costelinha, sem dormir de conchinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É bar de noite e dia, é muita covardia. Eu te ligar, se não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Se você voltar, eu saio do boteco. Amoreco, amoreco. Tô com saudade desse nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco. Banda 007. Tá osso, sem você tá osso. Tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio. Sem você tá osso, no calor faz frio. Minha alegria sumiu, sem minha costelinha, sem dormir de conchinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É bar de noite e dia, é muita covardia. Eu te ligar, se não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Manda 007. Aí ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Tá

aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não trai. Agora penso mais em mim, já tenho um novo amor aqui. Oh, oh, oh. Fala, baby! Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Alô, baby! Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Fala aí, baby, manda um abraço aí, minha grande amiga Gina, baby! E também o Martinho Balanço. Hoje mais uma vez trazendo o DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade, do Pop Saudade 3D. Pop Saudade. Um dia você vai pensar no que faz, e a saudade vai te lembrar dos tempos atrás, aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não trai. Agora penso mais em mim, já tenho um novo amor aqui. Oh, oh, oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, te ligo com tanta saudade. Telefone toca, é bom. Você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos. Sargento Cotidiano e o Super DJ Alexandre do Cabo de Soldado. Pega o telefone, diz que me ama. É muito chifre na cabeça do Pitoca, né? É doido, corno pra lá, meu irmão. Mas quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me adora. Não me engana, você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Do Cacique de Elton na área aí. É. Meu amigo Bob Velha Guarda. Fiel Bob Velha Guarda. Da tribo do Mila Madalá. Vai juntei. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você Edilson Merengueiro. Pega o telefone, Edilson. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora. Não me engana, você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora. Não me engana, você é tudo que eu mais quero. Pega o Danilo de Agudo Alta na área. Alô, Danilo. Pega o telefone, diz que me ama. tudo está tão triste. Até o amor que havia em você para mim não mais existe. Eu vivo a chorar e a lamentar, sofrendo tanto. E para disfarçar o sofrimento, então eu canto. Bora dançar, bora dançar. Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor, eu preciso do seu carinho. Volte, meu amor. Bora, Kelly, e Kelly. Eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor. Preciso do seu carinho pra viver. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Segura o meu irmão. Aonde está você? Quem te tens agora? Quem é que lhe comporta com amor? Se às vezes você... Olha agora toda quinta-feira, DJ Paulinho Boy, Márcio Gluz. Você foi a... Na Galeria BR. Não. Lá na Choperia, Pátio BR. Todo mundo convidado, tá, gente? Vai, é. Próxima sexta-feira vamos até o Curral. Curral Rocha, lá no canteiro do bar. Sexta-feira. Volte, meu amor, eu já não sei mais viver. Aí sábado, Caribe Show. Volte, por favor, eu preciso. E também vamos até Benevides, lá no Barzinho do Andar. Meu amor, eu já não sei. Dominguinho, domingo, a Guarnida, conveniência do amado, KM2. Eu preciso do seu carinho pra viver. DJ Paulinho Boy. Eu não esqueço, não houve lua de mel. Você me deixou sozinho no motel. Sozinho naquele motel. É, meu irmão. E se foi para onde eu não sei. Aí é 5 contra 1. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. DJ Paulinho Boy. É muito chifre na cabeça do Bitoca. É o do Edilson. Lembro da nossa lua de mel. É Gualém. E o papel. Ela mesmo. Que você me fez. Eu não esqueço. Não houve lua de mel. Vou te contar um negócio, meu irmão. Você me deixou. Só acho que eu sou um cara paciente. Naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Vamos lá! Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Renatinho original. Você quer voltar, é o nome da emoção. Mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Mais uma pra recordar. Lua de Prata. Conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada para ele poder me beijar. Quando descobri que... Rapaz, cadê o Martinho Balanço, hein? O rei do midbag. É, meu irmão. Não quis nem saber da minha mamadinha. Alô, Martinho! Balanço! Cadê você, garoto? Chega aqui! Bora curtir! DJ Paulinho Boy. E o Renatinho. Conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. É o auxílio, Renatinho. Ele olhou pra mim sorrindo. Parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada, não pude nada pensar. É do... Playboy, eu quero abraçar aí também com muito carinho as minhas amigas, a Vilma e a Marisa, estão aqui. Um beijão pra vocês, viu? Já sabe, viu, boy? Tá aqui à frente, passo frontal. Bora, Vilma! E aí, Marisa! Os computadores dá pra ver, mas já viu aqui, vamos lá! Detonando. Linda. Ela é linda mesmo. Como a madrugada. Parabenizar também o nosso amigo Anderson Barros, completando mais um ano de vida, e hoje escolheu aqui o Lua de Prata para comemorar seu aniversário. Anderson, parabéns, tá, meu irmão. Tudo de bom para você. Como a noite escura. Felicidade. Ainda tão pura. Ele tá no mesmo. Querendo me amar. O nome dele é Anderson Barros. Ganhei os seus beijos. Deus de beijos. Cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender. Sim. Nosso agente cotidiano, o DJ Alexandre, a comitiva aí do Cabos de Saudade. É que eu tô com saudade de tocar uma lá no deck, meu irmão. Quando abracei, senti estremecer. Alô, DJ Alexandre! É do... Marcelo Martinho Balanço. Dá um chega aqui com o DJ Renatinho Martinho. Me amar. Urgente. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender. Lua de Prata na cidade de Londres. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Recordar. Quando abracei, senti estremecer. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. no musicão. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, aí você se apaixonou. Logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Fiel Bob! Um abraço também pra Yolanda, da Nelma, lá do, de Curuçá, verdade, da FES, Curuçá FES, e também a Tati, do Depósito MT, tá aqui com a gente, obrigado. Fala, curtinho. E tudo, enfim, foi felicidade. E o tempo? O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh. Então vai! Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância. DJ Paulinho Boy. Esperar, não importa o tempo que passa. Olha, próximo domingo aqui no Lua de Prata e a festa da tribo. DJ Dinho, Toninho e Jota Salvador. Olha aí, é. A trinca do Tupi aqui, olha. Pode crer. As índias estão a sonhar. Olha. Tudo enfim foi felicidade. Assista a produção. O tempo foi passando e a gente vai virar índio, assiste. Cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Tá gravando? Assis Produções. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. E a distância? A distância é ruim. Eu vou chorar até você. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Alô, Tito, homem da Mega Torre. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Tita, o homem da Mega Torre. É a Tumigueira do Lua de Prata. Alô, Ciara. Minha irmã já tem carteirinha aqui, todos os domingos. É. Pode não vir a Gina e o Martini, mas ela vem. Né, Ciara? Um abraço aqui do Covarde Paulinho Boy. Vamos lá. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Amigo Augusto, o caceteiro da saudade está na área, hein? De me conquistar, de me conquistar. Quinta-feira, você... quinta-feira, Galeria BR, tem Paulinho Boy. Sexta-feira tem Paulinho Boy pela primeira vez no Curral Rocha. Canteiro do Bar, todo mundo convidar. Sexta-feira. Vamos lá. Lá com o Rodriguinho, né? Quantas vezes você me chama. Aí vamos falar de sábado, domingo e segunda. Semana que vem, tá, gente? E um sorriso. Amanhã, segunda-feira, Balneário Reserva Parque. DJ Paulinho Boy. olho nessa fechadura. Na janela o sol nasceu, um novo sentido de iluminar, de reiluminar. Vai, Eva! Um novo sorriso. Ela falou que hoje ela encontra o Adão. Um novo sorriso sucedeu, com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Tio Sua, tá aqui com a gente também. Pra depois, pra nós dois. Catiusa. Eu tinha uma amiga que chamava Catiusa. É. A gente vai detonando ela, Kelly, aqui as irmãs. Detonando. Preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz, meu bem, onde foi que errei? DJ Paulinho Boy. Se fiz algo errado, DJ Paulinho Boy. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Eu não mereço. Eu não mereço. Digo, não me peça pra ser. Meu amigo, eu não mereço castigo. Viver sem você, eu não consigo. Na verdade, tem que deixar sempre a porta aberta. Mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Obrigado, meu amigo. Prazer reencontrar você, Tilson Beregui. Pode crer. É, Kelly. A tua volta é incerta. E a porta, hein? Mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Acho que tá na hora da covardia, né? E a gente chegando junto mais uma vez aqui do Lua de Prata. Agradecendo o carinho de todos que hoje chegam pra curtir mais um show de saudade. Essa não, covardia! Covardia! Hei de achar alguém que me dê amor. Fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra... Bob Veraguarda, tá com a gente. É... E que a gente, verdade, já possa viver. Essa música vem, na verdade, vem mostrar possa a realidade que a gente vem passando no momento, né? Brilhante. O amor à vida do próximo tem sido cada vez ter que matar mais inútil para muitas pessoas que não tem amor ao próximo. E existe uma pessoa que passou nessa terra que amou o próximo, morreu por nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que ter amor ao próximo, gente. A gente tem que ser a cópia e a imagem de Jesus. É verdade, essa música mostra isso. Há 2000 anos atrás, então na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente, pois o seu espírito, pois suas palavras. Olha, a partir de 1 da manhã, pra quem tá de rock, na voz, tem DJ Paulinho Boy, do Pop Saudade, DJ Toninho, que o amor é lá no Bené, lá no Ponte da Saudade do Ouro, hein? Até 5 da manhã. Gente, já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. Para recordar, já possam brincar. Ei, DJ Paulinho Boy, arrasa, meu covarde. Perfume de amor pelo ar. Ah, eu não sei viver sem você, sem o seu amor. Eu vou me jogar nos braços do meu amor. Eu vou me encolher nos braços do meu amor. Se no sono eu pegar, vou ter sonhos lindos. E quando acordar, eu sei, estarei sorrindo. Querida, por favor, não me deixe nunca. Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor. Eu sou o ser mais feliz que existe no mundo. Reginaldo, uma viagem, né, cara? Eu sou capaz de viver anos no segundo. Nos braços do meu amor, a realidade cedeu seu lugar pro sonho, pra felicidade. Querida, por favor, não me deixe nunca. Pois eu não sei viver sem você. Obrigado também a minha grande amiga Marinha e a Vilma. Amor, também estão, sempre estão aqui no Lua de Prata, Gostino. Um abraço, pode vir. Alô, Lady! Reginaldo! Nos braços do meu amor, a realidade. DJ Paulinho Boy, pra sua saudade ter muito mais emoção. Pra felicidade. Querida, por favor, não me deixe nunca. Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor. Tá aí, Marisa. Tá aí, Vilma. Ela foi embora, nem disse adeus. Essa não, covarde. Só deixou tristeza nesse peito meu. se desperta. Olha o caceteiro da saudade, Augusto. Coração. Tá aqui com a gente também, obrigado, Augusto. Vamos lá. Eita, Eva! Quem me deu alento? Tu vai achar meu o Adão. É hoje. Ficou comigo, me acompanhou. Compôs comigo essa canção de amor. Pop, pop, pop, pop. Entrou nos bares. Saudade. Que eu entrei. Pop, saudade. E tomou os porres. Todos que eu tomei. Volta, vai, volta, volta, volta. Volta bem depressa. Volta, meu amor. Vem correndo ouvir esse teu cantor. DJ Paulinho Boy. Eu sei um dia ela vai voltar. Recordando. Me pedindo em prantos pra lhe perdoar. A minha vontade vai ser dizer não. Tudo se perdoa, diz meu violão. Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito meu. Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Ficou comigo, me acompanhou. Compôs comigo essa canção de amor. Lua de Prata. Entrou nos bares todos que eu entrei. Bati. DJ Paulinho Boy. E tomou os porres todos que eu tomei. Volta bem depressa, volta meu amor. Vem correndo ouvir esse teu cantor. É bom. Volta bem depressa, volta meu amor. Aí que tem um pedido de casamento aqui, Thaísa. O Laio perguntou pra você aqui ao vivo, estamos gravando ao vivo também, se você quer casar com ele. Você aceita? Olha só, meu irmão, aqui no Lua de Prata, ao som de Recife, tá? Aceita o convite do cara pra registrar no CD. Se você for, aceita logo, Thaísa. Até Recife. Não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Pop Saudade, a super máquina do tempo 3D. Quando você for até não esqueça dos livros de cordel. A partir de uma da manhã, Nato, a gente chega junto lá no Belé. Ponte da Saudade, dois sabores. Até 5 da manhã, Paulinho Boy, DJ Toninho, do Clube da Mar. Vamos lá. Coisa lá do céu. Tem moça que e a velha Olinda, que coisa mais linda. Sargento Cotidiano por ali, um abraço. Alô, Cotidiano. E também o super DJ Alexandre lá no Cabos e Soldados estão aqui com a gente. O nosso muito obrigado. Obrigado. Vou até Recife. Que quinta-feira, Galeria BR. Sexta-feira, Curral do Rocha. É, Curral Rocha. Aí no Canteiro do Pará, tá, gente? Todo mundo convidado. Sábado, Caribe Show, depois Benevites. É. Lá no Barzinho do Vandá. Aí domingo, KM2 Conveniência e também a Conveniência do Amaro. Domingo é só na Conveniência. A Super Máquina do Tempo. E o Pop Saudade 3D. Recebi, mas parecem coisas lá do céu. E existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além... É, Gomes, tá cheio de índia aqui. Existe toda uma cultura que ferve com o frevo e que se cala e estremece sob o som dos maracatus de baque virado. Existe todo um folclore esperando para ser explorado. Existe um covarde DJ Paulinho que Boy recebe o visitante com os braços abertos e o coração cheio. É a sequência da covardia. Essa não, covarde! Esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Alô, Eva! Solta a menina, vai! Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Vai, Kelly! Aí, Maria da Tribo! A sua história é tão bela e não existe outro igual. Nossa, Titá, aqui é vampira, meu gato. Me leva com... Nossa, Titá, aqui é vampira, meu gato. Qual é, vampira? Qual é a parada aí? A fim de arrastar o Tita, é? Pra onde é que tu vai levar o Tita? Contigo pra conhecer a Mega Torre. Força, é. Tem tudo pra ser feliz. Quero. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar. Maria da equipe Chope Saudade. E ainda existe em você. Cadê ela? Cadê ela? Sorria pra vida e recomece a viver. Alô, Ceará! Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brigar. Aquele que vai suar aí das ilhas da tribo. É. Pode crer, meu irmão. Você pode voar livre no espaço. Essa não, covarde! Fernando Mendes! Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei. E aí, Renatinho? No jardim. Em pleno deserto, toda sobra o sorriso. E tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Obrigado, meu garoto, sucesso, amigo. Não. Já não posso. DJ Renato, original, deu show aqui também. Esse sentimento. aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. É pra curtir, pra recordar. Lua de Prata. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. DJ Paulinho Boy. Mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. É uma viagem essa música, né? Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Vamos lá. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. DJ Paulinho Boy. Já não sei mais o que faço pra chamar. É a sequência da covardia. Eu queria DJ Paulinho que Boy. Numa canção. Essa não, covarde! Olha, gente, dia 27 tem eleição, Cabos de Soldados. Sim, é? E é chapa 1 na cabeça, meu irmão, não tem jeito. Tanto faz. Prazer do cotidiano, um abraço aí. Alegre. Também o seu filhote aí, o Super DJ Alexandre. Estão curtindo aqui com a gente, obrigado. Mesmo que você me mande embora, eu me quero. Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Foi que houve pra você mudar assim? Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém cedeu meu coração. E o quê? Eu dei só a você, meu amor. Se um dia eu for morrer, eu quero morrer assim, olha. Se um dia for morrer, melhor morrer de amor. Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Segura! Talvez você já tenha um outro em meu lugar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Só me resta então dizer adeus e confessar. Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Papi, saudade. Vivendo sem você, saudade. Pit me toca na grita, grita, grita, grita, grita, grita. Essa não. Essa não, covarde. Tô na área, tô na área. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, tão só, sem o teu carinho. A lembrar sozinho todo nosso DJ Paulinho Boy, o DJ da seleção musical perfeita. Pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. É dor, minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Recordando. Dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Vamos lá, Paulinho Boy, não deixe essa legião parar, meu DJ. É a covardia. Essa não, covarde. Pop Saudade, Pop Saudade. Ouça esta canção. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Bora, Bitoca. Próximo sábado, teu setor lá em Belevice. Segundo tempo, Basílio do Fantástico. Um dia eu vou ficar. Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. E eu? Eu queria ter asa pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido. São coisas que não vou resistir. Não. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Bandido, bandido. Tamo junto, vamos lá. obrigado, meu irmão. Eu guardo o segredo do amor todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. DJ Paulinho Boy. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. E eu? Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que não vão resistir. Curtir, meu irmão. Bandido. Pop, pop, pop, pop. Saudade. Aí o Assis chora. Essa não, lá covarde! Do pintão, na sombra do laranjal, me sentei pra da felicidade, eu convidei a saudade pra comigo conversar. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante, amiga, foi do que a gente falou. Você foi tema da tarde, você foi realidade, que partiu e não voltou. Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Que seu adeus vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. Ausência tão antiga, sua imagem amante, amiga, foi do que a gente falou. Você foi tema da tarde, você foi realidade, que partiu e não voltou. Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Pop Saudade, a Pop Super Saudade, Máquina do Tempo. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. E assim chegando, Lua de Prata, mais uma vez pra tocar. Obrigado, gente, pelo carinho, né, todos. Obrigado, Gina Baby. Meu parceiro Martinho Balanço. E a gente toca.